Colapso turno 0, com 120 graus, 10 mais. Livre alinhado, esquerda e colapso. Eu vou manter. Qual altitude nesse setor? 050, eu tenho alguns minutos. Gente, reporte para descida, Lima Quilo Zulu. Afirmativo, já copiado, não temos tráfego conhecido a reportar no cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Tem frequência livre, Quilo Oscaral. Desce para 2.000 pés, o ajuste 1.012, li final SXA, reporta estabilizado. 2.012, reporta estabilizado, para 2.06. Nono da presente, voo e bridge. Adenal 4.7.1, bridge na proa. Direto Tango Zulu. Direto Tango Zulu está reautorizado. 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.000, 1.012, Zulu. 6720, reautorizado. Descida para 4.000 pés, ajuste 1.012. 1.012, 4.000, descendo F6720. Alfa Tango Tango, liberando para o Pat 5, no solo aos 10, frequência livre estacionada. Boa tarde, no 601, da Tango, cruzou 230, 190. O 601 está sob contato radar na decolagem, sobe ao 360. 601 vai pousar na proa do Alfa Golf Provenga, na bomba. Então, o 601 é que tem dois planos gerados aqui para o senhor. O senhor aciona a identificação, então, a chegada é a bosta, descendo inicialmente ao 60, 060. Inicialmente acione 5057, e caso seja necessário trocar novamente, controle, paga um novo transponder aqui. Chamando o controle 1935, tem um bom voo. Ok, obrigado, rapaz. Alfa Vitor Juliette, mantém aguardando autorização para a descida. Juliette, então, tudo reautorizado, 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.000 por 1.012, o Tango Zulu. Vocês estão prosseguindo visual para a rota 4. Você já está em condições visuais? Confirma. Condições visuais, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, plano modificado ao 2010, correção, 2012 Zulu, descendo inicialmente para 4.000 pés, para 3.500 pés, o Juliette Tango Zulu. 3.500 Zulu. Controle, boa tarde, gol no 755, cruza 5.000. O 755 está sob contato radar, sobre a 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge. Alfa Vitor Juliette, controle. Juliette? Mike Papalima, senhora, passou a rotatória, pro da 1-9. Mike Papalima, chama a torre 9-8-6-12. 8-6-12. Tarde, é o Papa Romeu, Mike Papalima, sobre a rotatória. Mike Papalima, continua a aproximação no 7, aponta na curta final. Chama na curta final, Lima. Pantanal 4711, chama Recife 1251, alternando no 3325. 3325, confirma? Afirmativo, cotejamento correto, comandante. Obrigado, querida, bom trabalho. Realmente, gol no 077. Siga. Chama Recife 1251, alternando no 3325. 251, 3325, gol no 077. Mike Eco Delta, no regresso a Salvador, proa do farol de Itapuã, reporte no ideal de descida. Cinco dois, um, nove, passa 1950. Sério, comandante, chama agora Recife 1260. 260, grato. Localizador, 4206. 4206 da Azul, torre 1862. 1862, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 4206. Ajuste 1012, autorizado do final IRS-X3, reporte estabilizado. 2000, está autorizado X3, reportado estabilizado, F-10-6720. Tango Zulu. Gillette Tango Zulu está reautorizado descida para o 1510, ajuste 1012. Somente para informação de tráfego, tem aeronave posição de 1 hora, 8 milhas, no rumo nordeste, livrando 060 para 2000 pés, um Boeing 737-800 da Webjet. É possível a rotatória da presença do Tango Zulu? Estamos usando a presente, está autorizada a rotatória. Para a informação, tem tráfego adicional, posição de 10 horas 9 milhas no rumo nordeste, livrando 2.000 para 1.600 pés, um Charlie 150. 1.500, rotatória, o Tango Zulu. Lima Kilo Zulu desce inicialmente a 2.000 pés, ajuste 1.012. Controle. Está em curso. Já está ingressando sobre regras de voo, visual confirma. Vamos descer então 1.000 pés, ajuste 1.012. Vamos descer 1.000 com 1.012. Gente, mantenha o corredor forte aguardando o ingresso do intervalo. Aruna descida para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.012, eu não tenho mais aruna. Localizador da no IRS da 10 Web 6720. Web 6720, chama a torre no 1862. 1862. E Salvador, WebJet 6720, no ILS da 10, 3 milhas do Índia Serra. Boa tarde. Web 6720, reporte passando externo. Chamarei certo. 3325. 251-3325, obrigado. Controle? Na escuta, o Tango Zulu. Está presente voo final da 17, Juliette Tango Zulu. Final da 17, Zulu. IRS-7 para Brasília, autorizado nível de voo 380 via UPSO 17. Decolada 10 após curva direita, saída arbor, após voo ELEFA. Controle 1935, torre 18.6, transponde 5120. 3567, decolado Alma 0, curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Então, 3567, fechamento correto, reporte pronto para posicionamento. São Salvador, boa tarde, 4206. Azul 4206, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, por favor, também. Corre, Salvador, muito boa noite, Papa Tango Direto, Tango Zulu, autorizado com o carro. Negativo, Juliette Tango Zulu, informa 3 milhas cabeceira no 7. Para 3 milhas no 7, Tango Zulu. Vai, Papa Lima, frequência dele. Está 3145, autorizado, puxa e reporte para o táxi. América com Delta, observe 737 Webjet na final no zero. Solo 92 para o táxi. Temos 169 a bordo. Campinas, alternado, 355. O campo, na prova da rotatória. O nome é 01, desce a 2000 pés, ajuste 1012, livre da restrição em Pelô, está autorizado final, esse é que tem repasse estabilizado. Afirmativo, desce 2000, está livre da restrição, chama estabilizado, 601. Na 3145, tá na escuta? Temo, 3145, por gentileza, aguarde um, só mais 20 segundos para o seu pushback, senhor. Azul 4206, autorizado, ingresso na Juliette, portão 03. Juliette 03, portão 06. 3145, coordenação equipe de solo, passando agora a retaguarda um Embraer azul em direção ao portão 3, após o passagem do mesmo livre, o posicionamento de Mitax 3145. Após o passagem de Embraer, está livre o 3145. 925, pronto. Seu papá, Tiana, identificação, a chegada é a Bonf, reporte no ideal de descida. Digo, é chegada a Bonf, mas só está descida passando a Lagoinha, está meio a dúvida do que está acontecendo. Gente, o senhor do papá desce inicialmente a 4 mil pés, ajuste 1012. 219, vai minha fé, 20. TAN 3190. Está presente voo Iduna, dessa 3 mil pés, ajuste 1012. Opa! Iduna, 3.012. Só para a confirmação, senhora, seu papá está autorizado 40, vai passar passando bom, é isso? Autorizado, senhora, seu papá desce ao 040 na chegada bom. Delta gira a base na retaguarda do tráfego e aguarda a pista livre. Gol 925, pista livre. Vento de 120 com 10, autorizado a decolar. Livre a decolar de 925 no Salvador, Juliette Tango Zulu, informe final de 4 milhas no 7. Salvador, trip 5-4 no 5 para puxa acionamento, tá no pátio 3. Trip 5-4 no 5, autorizado, puxa acionamento, reposte para o táxi. Foi, careta. Passou tão por aí? Kilo Zulu, direto Zulu. O Mike com Delta é porta livrando a pista, vento 120 com leste. Colô 925 da Gol. 1-935, Gol 925, bom voo. 935. Controle Salvador, Gol no 925, boa tarde. 1-925, tá? Subcontato Radar Sabel 360, da presente Freud Alepa. 360, Freud Alepa, Gol no 925. Aquilo Zulu tá na final de 4 no 7. Lima, Aquilo Zulu autorizado, pouso no 7, 120 graus, com uma dúzia nós. Pouso no 7, Zulu. Autorizado ingresso na Juliet para o portão 04, objeto 6720. Muito boa tarde, no 601, uma milha do externo, baixado travado. O 601, no seguinte, continua a aproximação, aguarde a atualização de nós. Para a atualização 601. Confirme pessoas a bordo. 1-4-5. Observe o parqueamento do Boeing da Web. Após, autorizar o táxi via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1, no decimal 6. Transponder, correção QNH 1-0 no 2. Vou em Monte Gordo. Leva aqui no 1.600 pés mesmo. Aqui no 1.500 pés, ajuste 1.012, Alfa Vitor Juliette. Tá batendo 1.500, ajuste 1.012, Alfa Vitor Juliette. Estaremos. No 5, autorizado táxi e Apache 1, Índia quando espera dar 1-0, chame torre 1 no decimal 6, QNH 1-0, 1-2. Via 1, Índia Alfa, 2614, Bravo 54. A linha mantém 3145. A linha C mantém 3145. Salvador, boa noite. 354, posto 5. Mantém quanto espera? Afirmativo, 5465, mantém quanto espera? Condições de girar pra, da presente para rotatória no 1500 pés? Afirmo. Zanaba. Reportará visual para aeródromo Alfa Vitor Juliette. 3 190, desce a 2000 pés, ajuste 1012, liso final, LSX-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado na LSX-Ray, 2090. Salvador, o voo 273, cruza 24, são 160. Voo no 273, aciona a identificação, chegada Ponce, desce ao 060. 060. Uno 1002, aciona a identificação, a chegada é a Mari. Voo no 1002, desce inicialmente o nível de voo 180, tem o tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 12 milhas, nivelado no 170, sem contato com este controle, um eletro da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, vai manter o 180, o voo no 1002, esse tráfego, o centro estava tentando contato, é um tal de Olympus aí. Afirmo. Olympus 00 está na escuta do controle. Olympus 00, boa tarde, aciona identificação, voa Duna descendo para 3000 pés, ajuste 1012. Tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Mensagem autorizado, puxe pós-pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, TAM 3145. 3145 da TAM está sob contato radar, sobre o 380, da presente Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado. 1925, chama Recife, 1260. 260, 925. Livre de decolagem, isso, 545. Seu papá, vetor radar para o sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao lock. Curvando à direita, proa 230, limitado ao local, pelo localizador, seu papá, vetor radar, descida 7040. Controle, Alfa Vitor Juliette, residual com o campo. Alfa Vitor Juliette, torre, 9862. 186, torre, Alfa Vitor Juliette. Torre, Salvador, boa tarde. Vai passando Alfa Vitor Juliette, residual com o campo. Alfa Vitor Juliette, forma final no 7. Reportada na final da 17, Alfa Vitor Juliette. Trip decolado aos 331 no 935. 1935, boa noite. Controle Salvador, trip 5415, boa noite. 5415, boa noite, está sob contato radar, sobre a 160, saída da Eule de Léo. 5415, Catalisador visual com campo da 3190. 3190, completo final, torre 9862. 8856. 8856, aguarde para a cópia. Aguarda, certo, ele é previsto? Full Caracaju para Recife. Chanel 6143, aciona a identificação, chegada a Bonf, desce ao 070. E até o papá, a cor vai escândalo? Negativo, vai manter essa pro limite ao localizador, desce a 3.000 pés, ajuste 1.012. Positivo, 2.000 pés, 3.000 pés, 1.012. Poderia confirmar o tráfego, por gentileza? Temos tráfego aproximando no setor sul, distante do... Está na posição de 11 horas 21 milhas em relação ao seu tráfego, rumo nordeste, livrando 060 para 2.000 pés, um eletro da Força Aérea Brasileira com 300 nós de ground speed. Positivo. Vamos reduzir a velocidade aqui, positivo? Tem motivo. Quanto o senhor tem condição de manter? Para 3.000, senhor, seu papá. Gente, qual a velocidade indicada que o senhor pode manter? Reduzir para 140. Não, mantenha 18, redução para 1809. 180 que a gente tá mantendo no momento. Não mantém. Voo no 925, chama Recife no 260. O 390. Ok, então confirmando o nível 390. Boa noite, tudo bem. Sente, procedimento correto. Reporte pronto para posicionamento. Reporte. Com 415. Na escuta. A presente pro é de Leda. Leda, 5415. O gol 1612, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda pro a norte, limite ao localizador. Esquerda pro a norte, limite ao lock, gol 1612. 1612, redução indicada de 200 nós. 200 nós, 1612. 1612, desce para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.000. Gol 1273, desce para o 050. 050, 273. Papá controle? Oi, escuta. Sua curva à esquerda, proa 170, o limite é o localizador. À esquerda, na proa 170, limitado pelo localizador. Em relação, papá. Oceano 6143, desce para o 060. TAM 3145, chama Recife na 251, alternando 3325. Opa. Para o localizador, curva esquerda, proa, 140. Lock, curva esquerda, 140, Serra Hotel Papá. Serra Hotel Papá, desce a 2.012, reporte estabilizado. 12, autorizado até 2.000, Serra Hotel Papá, reporte estabilizado. 1.612, descida para 3.000 pés, ajuste 1.012. 3.000, permanece ajuste, 1.012. Siga. Pulca, transição Aracaju. 1273, vetor radar para o sequenciamento, curva direita, proa 240, limite ao log. Direita 240, limite.